como costuma dizer, é um tema quente, a questão da saúde no concelho. E é um tema quente não somente de agora. O problema da saúde no nosso concelho já tem anos, portanto não vem só do tempo deste Executivo Municipal, porque no fundo é quem dá a cara em primeira instância pela saúde do concelho, apesar de não ser uma obrigação legal do Executivo Municipal. Obviamente isso cabe à responsabilidade fundamentalmente do Governo, a questão da saúde, mas obviamente que o Executivo Municipal, e aliás todos os nossos autarcas e todos nós, não nos podemos aliar dos problemas, tanto os problemas que são e que estão a atravessar tanto a saúde do nosso concelho. Obviamente que já anteriormente houve algumas responsabilidades por anteriores executivos municipais, particularmente, porque a questão do SAP, que hoje está muito aí tanto em discussão, e o próprio modo de funcionamento do nosso SAP, tanto como se bem é bom as pessoas não terem memória curta, porque já em tempos, tanto no tempo de um anterior executivo municipal, tanto o SAP esteve pura e simplesmente para encerrar definitivamente. Isso não veio, acabou por não vir a acontecer, e este executivo municipal tem-se batido e muito para que isso não aconteça. Mais recentemente, portanto, houve um protocolo que foi assinado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Aurélia Maria Diniz, por forma a que, portanto, as urgências do SAP, particularmente no horário noturno, portanto, das 8 da noite às 8 da manhã, pudessem ser transferidas, e foram, e no meu entender e no nosso entender bem, para, portanto, as instalações e para, portanto, da Fundação Aurélia Martins. Obviamente que não se resolveu o problema todo, porque o problema do SAP, que foi pelo SAP no horário diurno, está com problemas, portanto, e isto aqui nós temos que dizer isto, porque foram colocados médicos no nosso centro de saúde, alguém entendeu e permitiu que esses médicos, através da lei da mobilidade, fossem novamente retirados daqui, e hoje o nosso SAP está com problemas, tanto a nível de atendimento às pessoas, por falta de médicos, e, portanto, está com problemas, tanto que tem que ser resolvido.